모두 멀리다고 어떠리가도 알려하는 것에 거짓말합니다.

está muito apagadinho, tem como aumentar o brilho dele? Todo boa, Xanana, minha 312 no final. Xanana, minha 312, ouro, brilhado, 50, vento 1,10 graus, 1,09, ainda 1,04. E o Colo de Bato, minha 312. Alta Colares 550, vento 120 graus, 089.

forward. 390, autorizado. Alinhar e decolar 50, 110 graus, 8 mais.